every weekend, you've got the best DJs playing the hottest hits of the world. Senators Q106. Frecuencia internacional. Power 95. 92.5. Every weekend you got here on the Power Station 97.3 Dance Mix. Saturday 10 p.m. and Sunday 5 p.m. Todo fim de semana você tem os melhores DJs mixando os maiores hits do mundo. Senegos Q106. 92.5 MHz. Frequência internacional. Power 95. 92.5. Fim de semana, você tem aqui nos 97,3 da Band FM Dance Mix. Sábado, 10 da noite e domingo, 5 da tarde. Você precisa conhecer o consórcio nacional Honda Nadavale Motos. O consórcio nacional Honda é Nadavale Motos. Planos de 25 e 50 meses. E ainda tem a nova Honda CBR 450 Super Sport. Nadavale Motos, Ademar de Barros 192. Emagreça sem dietas alimentares ou sacrifícios. Faça o regime Hindu. Chá das sete ervas em cápsulas. Não tem contraindicação. E dá para emagrecer de 5 a 7 quilos por mês. Regime Hindu, o único com garantia de qualidade e farmacêutico responsável. Não aceita imitações. Pois é, né? Esse negócio de lixo da juventude, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais aprofundadamente. Por enquanto, vamos aí identificando as suas ZYD 893 em 97,3 MHz, Bandeirantes FM, São José dos Campos, jovem. Chegue na posição que a gente gosta. Daqui a pouquinho vão estar saindo por aqui. Vão estar saindo, é bom. Ingressos para você assistir ao show de Guilherme Arantes no dia 19 de julho, às 9 horas, no Tênis Clube São José dos Campos, tá certo? Mas por enquanto tem Heart. All I Wanna Do Is Make Love to You. Bom dia. My consegue parar. Se for se espalhando a pele, fazendo suar. Se o ritmo é quem te bate, que bate com noção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. Chama que eu vou. Sucesso FM me diz, Wish You Were Here, ainda Magal me chama que eu vou, super remix pra você, Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, agora 11 horas 16 minutos aqui. Band FM, seu futuro é agora, se o seu problema é comprar, consertar ou repor acessórios para a sua calculadora HP, Texas, Sharp e outras, Aztec tem a solução. Galeria Pedro Rachid, loja 1, fone 22-7472 e também Avenida Andrômeda 3270, fone 311633. A Palman tem uma novidade inédita para o seu banheiro. Consórcio Box Classic. Um consórcio fechado com grupos de 5 pessoas e 5 prestações iguais. Sorteio uma vez por mês e colocação de 15 a 20 dias. Peça visita de um revendedor para orçamento sem compromisso. Telefone 215011. Casa de Vidros Palman. Revendedora Box Classic. Rua Deputado Benedito Matarazzo, 8015. Toda manhã é a mesma coisa. A Lepostiche sai para levantar as principais ofertas do mercado e garantir os menores preços para você. Comprove. Jogo com três malas Zika Especial, só 9.980. E Samsonite, Grota Ferrata, as melhores marcas na maior promoção de malas que você já viu. E olha, a Lepostiche não está cantando de galo, não. Ela garante mesmo o menor preço. Lepostiche, uma empresa que pesquisa o mercado, as suas necessidades e por isso oferece sempre o melhor. Picanha fatiada é uma delícia. O filé tropical à cubana é outra delícia sem igual. E quarta e sábado, você saboreia a mais autêntica feijoada brasileira. O lugar é o restaurante churrascaria Táxico Galetos. Vá até lá e conheça as diversas delícias do Táxico Galetos. Rua Dozane Ricardo, 175. Pois já em 30 segundos, Murici, a música do dia. A Murici está com as melhores ofertas de trainings para quem gosta de muito conforto. E a semana inteirinha para você comprar o que precisa para ficar em casa ou praticar algum esporte pelos menores preços. Além de trainings, você vai encontrar tênis e meias nas mais variadas cores e modelos para a família toda. São artigos para você comprar e sair ganhando logo de cara com a economia que vai fazer. Aproveite. Semana de trainings Murici. Ofertas que você leva sem fazer ginástica e paga com seu cartão de crédito Murici com até 40 dias ou 3 pagamentos sem juros. Murici e a música do dia. Pois é, dessa vez a música do dia é mais suave, né? Shiny O'Connor no oferecimento de Murici, Nothing Compares to You. 11:19 Bandeirantes. Your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away.

cold, cold, cold. Girl, you know it's, yes, you know it's true. Ooh, ooh. Ladies with an attitude, tell us that we're in the mood. Yes, you know. Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Ainda roupa nova, ou melhor, roupa nova não, né? Madonna em sistema digital pra você aqui na Bandeirantes, Boogie. E a música do dia, Shiner O'Connor, Nothing Compares to You. Daqui 2 horas, volta outra vez na programação da Band. A música do dia, num oferecimento de Murici, no CD Vale Shopping. Agora 1h32 aqui na Bandeirantes, com super alto astral, hein? Every weekend, you got the best DJs playing the hottest hits of the world. San Diego's Q106. Música caliente, 92.5 MHz. Frecuencia internacional. Power 95. 92.5. 97.3 Dance Mix, Saturday 10 p.m. and Sunday 5 p.m. Todo fim de semana você tem os melhores DJs mixando os maiores hits do mundo. San Diego's Q106. Caliente, 92.5 MHz. Frecuencia internacional. Power 95. 92.5. Todo fim de semana você tem aqui nos 97,3 da Band FM Dance Mix. Sábado 10 da noite e domingo 5 da tarde. Você precisa conhecer o consórcio nacional Honda Nadavale Motos. O consórcio nacional Honda é Nadavale Motos. Planos de 25 e 50 meses. E ainda tem a nova Honda CBR 450 Super Sport. Da Vale Motos, Ademar de Barros 192. Emagreça sem dietas alimentares ou sacrifícios. Faça o regime Hindu. Chá das 7 ervas em cápsulas. Não tem contraindicação. E dá para emagrecer de 5 a 7 quilos por mês. Regime Hindu, o único com garantia de qualidade e farmacêutico responsável. Não aceite imitações. Peça já o seu Regime Hindu somente pelo telefone 210055. Vou repetir, 210055, e receba o produto em sua casa. Peça também o kit emagrecedor. Promoção, pague 2 e leve 3. Para este inverno, a Rose Shoes tem as novidades em botas femininas e infantis. Só o que não é novidade é o crédito Rose Shoes. 3 vezes iguais, descontos especiais à vista ou pagamento com cartões de crédito. Rose Shoes, Cassiopeia 442. Agora, quando você pensar em organizar uma festa, não precisa mais se preocupar. Deixe tudo por conta da Marinela. Marinela tem um amplo salão de festas à sua disposição e o melhor e mais completo serviço de buffet da cidade. Tudo isso com a qualidade incomparável. A qualidade Marinela. Marinela, doceira, buffet e rotisserie. 9 de julho, 141, telefone 22-80-80. Band FM. Band FM. Band FM. 11 horas, 35 minutos. E as pessoas idosas têm já uma esperança, né? Nos Estados Unidos, os americanos conseguiram achar uma espécie de elixir da juventude que traz à pele novamente aquela coisa jovem, né? Uma textura jovem à pele e tal. Essa é a música nova. Música nova.